Chegai nações, ouçam a voz. A terra clama e o mundo se atenta. Indignação do Senhor se ergue. Sobre as nações sua fúria se apresenta. Os mortos gritam, o cheiro se eleva. Os montes choram, a espada se embriaga. O céu se enrola, como um livro se fecha. A justiça do Senhor a terra entrega. Dia da sua vingança, ano de retribuição, por Sião em confiança. Que o fogo arda e a fumaça suba, de geração em geração, sua justiça nos cubra. Os nobres clamam, mas não há ninguém. Confusão reina, vaidade vem. Espinhos brotam onde havia fortaleza. E a habitação se torna tristeza. Buscai no livro do Senhor, as promessas não falharão. Ele mesmo ordenou e sua mão dará salvação. Vem ao dia da sua vingança, ano de retribuição, por Sião em confiança. Que o fogo arda e a fumaça suba, de geração em geração, sua justiça nos cubra. Cães e gatos, a noite se une, no lugar de descanso a voz se impõe. Mas o Senhor, em sua grandeza, nos guarda e traz a sua beleza.